Não nos podemos esquecer que estamos a falar de plantações que são legalizadas pelo ICNF e que existem muitas outras que, para além destas, são plantações ilegais e que neste momento estão a ser localizadas para ser alvo de queixa. Também não se compreende que se queira ordenar a floresta, que existam planos de gestão florestal aprovados pelo ICNF para o Conselho de Oliveira do Hospital e que o próprio órgão que os aprovou não os tenha em conta e que estejamos neste momento a assistir a um aumento descontrolado da área de eucaliptal, fruto do oportunismo não do pequeno proprietário, mas de grandes grupos económicos. Portanto, nesse sentido, aquilo que se propõe à Câmara Municipal é que esta aprove uma posição contra o risco de eucaliptização do Conselho e que também, ou seja, possa aprovar um princípio que evite o alastramento descontrolado e desordenado de plantação de eucalipto, pondo em causa a qualidade do ambiente, a sustentabilidade do solo e da própria paisagem. E gostaria que tomássemos conta desta posição ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas.